E a Rádio UFSCar apresenta Cordas e Acordeão. Produção e apresentação, Davi Saidel. Aqui, Rádio UFSCar FM 95,3. Escute diferente. São Carlos, São Paulo. Dando início a mais um programa musical, Cordas e Acordeão, que tem a produção e apresentação deste que vos fala, Davi Saidel. Bom dia, prezado ouvinte. Estamos aqui todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas, por esta emissora, e com reprise aos domingos de manhã, também no mesmo horário, das 9 às 10 horas. Na técnica de som e gravações, o eficiente jovem, o nosso doutor aí do som, Alan Ferreira. Bom dia, Alan, tudo bom? Tudo jóia, né? O nosso Cordas e Acordeão também pela internet. Basta acessar www.radio.ufscar.br e ouvir em tempo real. E vamos ao nosso primeiro bloco musical, né? Nós tivemos aí o programa Sertanejo Amanhecer no Sertão, com Cirilo Dantas, das 8 às 9 horas, né? Antes do nosso Cordas e Acordeão. Sempre com boa música sertaneja, escolhidas a dedo pelo compadre Cirilo Dantas. Exatamente. E a perguntinha de hoje? Olha a perguntinha de hoje, hein? A pergunta de hoje é muito interessante, visto que nós estamos no mês de novembro. Então, veja bem, prezado ouvinte, vamos ver se você, meu amável ouvinte, vai matar essa, né? Durante o mês de novembro, comemora-se o Dia do Músico. Nosso dia, né? O Dia do Músico. Então, o dia de Santa Cecília, a padroeira da música. O Dia do Músico durante o mês de novembro. Eu gostaria de saber qual é esse dia. Ah, então está aí. Então, a resposta no final do programa. Ouviremos com Mário Zan e sua sanfona uma música de estilo mato-grossense, pois foi nessa época em que ele ficou hospedado em hotel lá para as bandas do Araguaia por mais de 15 dias. E ele compôs o rasqueado Xalana e copiou estilos diferentes de tocar a sua sanfona, o estilo mato-grossense, né? E para mostrar esse novo visual musical de Mário Zan, ele nos brinda o rasqueado de Ramon Afonseca, Mercedita. Bela música, hein? Rádio UFSCar, escute diferente, ao som de cordas e acordeão. São Carlos, São Paulo. We'll be right back. Nós ouvimos com Mário Zan e Conjunto Regional o rasqueado Mercedita, de Ramon A Fonseca, né? Tá muito bom. Deixa eu colocar aqui direitinho. Tá muito ok. Prezado ouvinte, acesse aí no seu computador o YouTube e digite aí Davi Saidel. David Saidel, demudo no final aí, David Saidel. E você vai conhecer o Davi Saidel aí tocando acordeon, né? Só ouve a voz aqui, né, o Alan? E cordas de acordeon com reprise aos domingos de manhã, no mesmo horário, né, das 9 às 10 horas. Não esqueça a nossa perguntinha, prezado ouvinte. Olha a perguntinha aí. Durante o mês de novembro, comemora-se o Dia do Músico. Qual é esse dia? É que eu quero ver. Mas é fácil, né? Não é difícil, não. E olha aí, prezado ouvinte, não perca, em nosso terceiro bloco final, Davi Saidel, eu mesmo, né? Ao vivo aqui tocando sanfona. Ê, seu Ala, vai caprichar aí, hein, Ala? Tocando sanfona, acordeon, aqui umas músicas bonitas para os ouvintes, né? Ao vivo, hein? Olha lá, hein? Ao vivo e a cores. Pena que não temos aí uma câmera. Como é que se diz aí a câmera no computador aí? É? O ouvinte entrar no site e assistir nós aqui. Você já pensou, Ala? Vamos lançar a ideia para o nosso diretor, é o Ricardo Rodrigues. Ô, Ricardo Rodrigues, vamos colocar uma câmera aqui e jogar nós no ar aí, né? O Alan não, o Alan é técnico, ele fica lá no cantinho, não tem problema nenhum. Tá bom, Alan. O Sexteto Colibri, de Ribeirão Preto, se faz presente em nosso programa através de seu último lançamento, o CD Choros para Ouvir e Dançar. Ouvindo esses músicos, Nelinha ao piano, Clélia, violão de 7 cordas, a Terezinha ao acordeon, Giba, Sebastião e Tampa, ritmos. Notamos que estamos no convívio de profissionais do choro. É uma música que vem de encontro, o que eu acabei de frisar aqui, né? Num belíssimo arranjo do Sexteto Colibri, executando a Sinfonia da Cantata 156, de Johann Sebastian Bach, né? Num arranjo especial aí. Você na sintonia certa, Rádio UFSCar, FM. Escute diferente, São Carlos, São Paulo. Ouvimos com o Sexteto Colibri de Ribeirão Preto, de Johann Sebastian Bach, Sinfonia da Cantata 156, num arranjo especial aí do Sexteto Colibri, né? É papel que não acaba mais, olha aí. Um instrumento de cordas. Ah, não esqueça, hein, prezado ouvinte. Terceiro bloco, música ao vivo aqui com acordeon, hein? É, beleza, hein? Um instrumento de cordas que teve sua época de muito sucesso e que hoje passa despercebido pelos músicos e nas programações. É a guitarra havaiana. E quem a projetou na mídia e a executava com maestria foi o Poli. O Poli era violonista e arranjador nos anos 60. Ele gravou com o Regional a célebre Noite Cheia de Estrelas, né? Todos conhecem. Noite alta, sol risonho, noite alta, céu risonho, né? Música muito conhecida. Então, ele gravou com guitarra havaiana, num arranjo todo seu. Como Poli vivia 12 horas por dia em estúdios de gravações, gravaram essa música assim por uma mera coincidência, né? Vamos dizer. E do outro lado dos 78 rotações por minuto, gravaram No Rancho Fundo, né? Aquela música bonita, No Rancho Fundo, larararirari, né? Muito bem, com esperança que essa música seria o sucesso. É, mas aconteceu que pegou como sucesso absoluto, né? A Noite Cheia de Estrelas. Aí, tá vendo? São coisas de gravações, né? E daí para frente foi uma série de grandes lançamentos do Poli. Mas nós vamos ouvir No Rancho Fundo, samba de Ari Barroso e Lamartine Babo, com Poli Regional de Miranda. E também o Carlinhos Mafazoli ao acordeon. Tá bom? Então vamos lá. Rádio UFSCar, escute diferente e sempre. Aqui, São Carlos, a capital do clima, São Paulo. Thank you. Nós ouvimos com Poli e sua guitarra havaiana o samba de Ari Barroso e Lamartine Babo no Rancho Fundo, né? Beleza. Chitãozinho e Xororó também gravou, né, Wala? Gravaram numa versão diferente aí de melodia, muito bacana. Olha a perguntinha, prezado ouvinte, olha a perguntinha, olha aqui, ó, a perguntinha. Durante o mês de novembro comemora-se, tem um dia aí que a gente comemora o Dia do Músico. É, nosso dia, né? O Dia do Músico, então, é aí, ouvinte. Quero saber qual é esse dia. Durante novembro, hein? Veja bem. E também é dia de Santa Cecília, a padroeira da música, né? Então, que nos ajuda sempre. Tá muito bom. Essa é a perguntinha. A resposta no final do programa, hein? Serve assim? Tá bom. Então, vamos lá. Olha, vem outra coisa bonita aí. O teclado, todos conhecem, o teclado é um instrumento super atualizado. É prático. Os mais sofisticados possuem recursos fabulosos e sons que nos impressionam. Os timbres imitam com real perfeição qualquer instrumento. Estes sons são sampleados. Sampleados quer dizer, na hora de montar os sons nas placas, ainda na fábrica, né? Os técnicos utilizam o som original de um instrumento, né? E memoriza na referida placa de som do teclado. Vamos ouvir com Davi Saidel, eu mesmo, né, ao teclado, em som de harpa paraguaia. Olha, o rasqueado já foi gravado por Rubens Diniz ao acordeon e traz como título Florita. Florita é a autoria de Davi Saidel. Muito bem, muito obrigado aí, viu, seu Davi. Rádio UFSCar 95,3. É isso aí. Escute diferente e sempre. FM dos grandes instrumentistas. São Carlos, São Paulo. Toca aí, Alan. Foi destacando esse instrumento nobre, a harpa paraguaia, que Davi Saidel, eu mesmo, executou ao teclado, o rasqueado de sua autoria, Florita, já gravado em discos por Rubens Diniz, ao acordeon, né? Muito obrigado. Um pequeno intervalinho, né, que nós estamos precisando. E Cordas e Acordeon volta já para dar sequência ao nosso segundo bloco musical, tá bom? Até já. Você está ouvindo Cordas e Acordeon pela Rádio UFSCar 95,3 FM. Escute diferente. O seu programa semanal de músicas instrumentais que vai ao ar todo sábado, das 9 às 10 da manhã e com reprise aos domingos, também das 9 às 10 horas. Produção e apresentação, Davi Saidel. Você também pode ouvir nosso programa de qualquer lugar do Brasil pelo site www.radio.ufscar.br. Continue ouvindo Cordas e Acordeão. Thank you. estamos de volta com o nosso programa Cordas e Acordeon para o segundo bloco musical. Aqui pela Rádio UFSCar, FM 95,3. Escute diferente e sempre, né, Alan? Exatamente. É muito bom. Olha a perguntinha de hoje, prezado ouvinte. Olha a perguntinha, hein? A pergunta é muito fácil. Durante o mês de novembro, qual é o dia do músico, hein? A senhora sabe? O senhor aí sabe? Você jovem, sabe? Você músico, deve saber. Ah, os músicos sabem. Qual é o dia do músico durante o mês de novembro? Veja bem. O dia do músico é... é resposta no final do programa. Quem não conheceu, ah, não esqueça que daqui a pouquinho, terceiro bloco, música ao acordeon, hein? Já está aqui do lado já. Ela já está aqui do lado, a bichinha está aqui, tá pronta para tocar, hein? Quem não conheceu o grande regional do Canhoto no Rio de Janeiro, sob o comando do próprio Canhoto, que era o cavaquinho do grupo. Mas quem dava mesmo as tonalidades, né, quem dirigia o conjunto, era o Dino, do violão de sete cordas. Era ele também que comandava o regional Época de Ouro. Na música a seguir, os violões farão algumas passagens maravilhosas. Uma brilhante evolução do pandeiro também e um belíssimo solo de bandolim pelo Ronaldo. Ouviremos de Antônio Carlos Jubim e Nilton Mendonça o samba Desafinado. Ô, Alan, você acha que eu canto desafinado, Alan? Desafinado, hein? Se você diz que eu sou desafinado, amor, né? Tá bom, mas vamos tocar, deixar de brincadeira, né? A interpretação do regional Época de Ouro, Rádio UFSCar, escute diferente. É, hoje eu tô contente que eu tô com a sanfona aqui para tocar, viu? É por isso, viu, Alan? Tá muito bom. Vamos ouvir então essa maravilha. Aqui pela Rádio UFSCar, como já disse, escuta diferente, São Carlos, São Paulo. Thank you. Aqui pela rádio UFSCar Cordas e Acordeon, tivemos aí com o regional Época de Ouro, o samba de Antônio Carlos Jubim e Nilton Mendonça, Desafinado. Muito bom, né? Olha a nossa perguntinha de hoje, prezado ouvinte. A perguntinha de hoje é a seguinte: qual é o dia do músico durante o mês de novembro? Hã? Então a resposta no final do programa. O violão, nosso amigo inseparável de todos os momentos, é o instrumento que nos contagia com suas 6 cordas. Um violonista que marcou época no Brasil e exterior, né? Dilermando Reis. Ele usava em seu violão cordas de aço e não as de nylon como se usam atualmente. É o motivo que seus solos tinham um toque de vibrante, né? Num estilo somente seu. Ouviremos com Dilermando Reis, com acompanhamento pelo segundo violão, o Meira. O Meira era um violão que acompanhava muito o Dilermando Reis. A valsa de sua autoria, Flor de Guapé, gravado em 1960, em disco 78 rotações por minuto em ala. Então, o ouvinte não vai reparar aí o som, porque é gravação original, né? Rádio UFSCar, FM Escute Diferente, São Carlos, São Paulo. Thank you. Nós ouvimos com Dilermando Reis, com acompanhamento pelo segundo violão, o Meira, a valsa de sua autoria, Flor de Guapé, gravado em 1960, em disco 78 rotações por minuto. Você conhece Guapé ou... Não conhece nada, ô Alan, não conhece Guapé. Mas onde se viu não conhecer Guapé? Também não conheço. Iguapé, acho que é uma planta que dá assim em rios, né, em lago, esses riozinhos pequenos, essas lagoas. Ela é alta assim, é bonita, é uma planta bonita, viu? Ela tem um negócio assim, parece esponjoso, parece uma espuma. Eu não sei explicar, mas é uma planta muito bonita, a tal do Iguapé, né? O nosso Cordas e Acordeon está sendo reprisado aos domingos de manhã, no mesmo horário, das 9 às 10 horas. Então, tem aí. E também pela internet www.radio.ufscar.br. Vamos a mais uma música ainda para encerrar o segundo bloco. Aí eu vou pegar a sanfona no terceiro bloco, seu Alan. Ernesto Nazaré foi um compositor voltado ao repertório pianístico. Compunha músicas realmente fantásticas, eis algumas: a valsa expansiva, Odeon, Apanhei de Cavaquinho, Escorregando, Brejeiro, né? O chorinho que vamos ouvir agora é peça obrigatória para qualquer pianista. Sua tonalidade original, me parece que é Dó sustenido menor. Dó sustenido menor, ai, ai, ai. O que dificulta muito a sua execução. E o Ernesto Nazaré tocava em Dó sustenido menor, brincadeira, viu? Ele era um grande pianista. Ouviremos com Davi Seidel, eu mesmo ao piano e ritmo, piano eletrônico e ritmo, o chorinho de Ernesto Nazaré em uma tonalidade mais acessível, é claro, Mi menor. Mais fácil, né? O famoso choro Odeon. Aqui você tem música instrumental de qualidade. Rádio UFSCar, escute diferente. São Carlos, São Paulo. num arranjo especial para piano e ritmo, na execução de Davi Seidel, ouvimos o choro de Ernesto Nazaré, Odeon. Cordas e acordeon, está bom, né, Alan? Tá bom, bom demais. Mas precisamos de mais um intervalinho. Voltamos já para o terceiro bloco final com o acordeon, né? Tocar umas músicas bonitas aqui para os ouvintes. Até já. Cordas e acordeon, seu programa de música instrumental aqui da Rádio Fiscar. Para você ouvinte que quiser falar com a gente, o telefone é o 3351-8099 ou pelo nosso site www.radio.ufscar.br. Para entrar em contato com Davi Seidel, produtor e apresentador deste programa, mande um e-mail para radio@ufscar.br. Rádio Fiscar, programa Cordas e Acordeon. Escute diferente. Muito bem, cordas e acordeon de volta para o nosso terceiro bloco. Terceiro bloco final, né? Aqui pela Rádio UFSCar FM, escute diferente. Então, como eu já anunciei, né, para os nossos ouvintes, que o nosso terceiro bloco é com som acordeon. Né, Ola? O som de acordeon da sanfona. Muito bem, eu vou tocar como primeiro número uma valsa que tem uma técnica relativamente difícil. Não é assim tão difícil e não muito fácil, com três partes, né? É muito próprio assim para o acordeon, embora seu autor tenha feito para a flauta transversal, né? Pois ele era flautista. Seu autor é o Moacir Braga, autor da valsa, né? Então eu vou tocar a valsa de Moacir Braga, Cascata de Lágrimas, aqui pela rádio UFSCar FM, escuta diferente, né, Ala? Ao vivo e a cores. Vamos lá, então. I'm Muito bem, então aí eu toquei a valsa de Moacir Braga, Cascata de Lágrimas. Bonita valsa, né, Alan? Aí, Alan. Tá bom. Mas o acordeão é um instrumento nobre, né? A sanfona, como diz. E a gente gosta. Os chorinhos nas valsas, né? Até em músicas eruditas, né? O acordeão, né? Como, por exemplo, um trechinho aqui de uma música que o Ala conhece. Muito bom, né? E vamos então, essa é a Jesus, a Alegria dos Homens, né? Tá muito bom. Cantata 147 de Bach. Vamos prosseguindo. Olha aí, prezado ouvinte, não esqueça a nossa perguntinha, hein? Eu não esqueci, não. Olha lá. Em qual o dia que nós comemoramos o Dia do Músico durante o mês de novembro, né? Então, está aí uma perguntinha que vamos dar a resposta daqui a pouquinho, viu? No final do programa. Então, vou tocar agora um chorinho, porque pegar um acordeão e não tocar um chorinho é desaforo, né? Mas esse chorinho foi gravado por Mário Zan há muitos anos atrás, né? Foi o primeiro músico a gravar esse choro, de Ângelo Reale. Também, o Ângelo Reale era professor de acordeão e muito amigo do Mário Zan. E eu me lembro, quando eu ainda residia em São Paulo, o Ângelo Reale fazia um programa ao vivo pela Rádio Cultura AM, todas as quartas-feiras, ainda me lembro. Era das 16 às 17 horas. É só ele no acordeon, né? Ele tocava com acordeon marca Borsini, era Borsini. Muito boa, por sinal, um som muito bonito. Então eu vou tocar o chorinho de Ângelo Reale. É o pedregulho. Aí, Ala, sai de perto que vai pedregulho aí, viu, Ala? Tá bom, então vamos lá. Esse número é um número próprio, assim, para acordeon, né? Vai sem pandeiro mesmo, não tem problema, né? Não tem ritmo, vai ao som do acordeon purinho para vocês. Thank you. Pedregulho, né? O Choro Pedregulho de Ângelo Reale, que eu toquei aqui para os ouvintes do nosso programa Cordas e Acordeon. Mas parece que estamos no final, né, Ala? Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito bem, eu vou dar a resposta da perguntinha. A pergunta foi: qual é o dia do músico durante o mês de novembro? É dia 22, viu, Ala? É dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, padroeira da música e dia do músico, né? Muito bem, então foi um prazer tocar aqui para os nossos ouvintes. E vamos então encerrando, agradecendo aí o nosso técnico, o Alan Ferreira, aí na técnica de som, né, o nosso maestro. Ricardo Rodrigues, nosso diretor artístico, Mariana Peso, diretora geral, muito obrigado aos ouvintes, grato pela atenção e até uma próxima oportunidade com o acordeon ao vivo, né? Estaremos aqui de volta no próximo sábado às 9 horas da manhã, se Deus quiser, porque graças a ele a vida continua. Cordas e acordeon chegando ao seu final. Mas no próximo sábado, Davi Saidel aqui com vocês novamente.